A Rádio Nacional está com você sempre, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você pode acompanhar nossa programação pela internet. Acesse www.ebc.com.br e sintonize a Rádio Nacional do Rio de Janeiro ao vivo. Rádio Nacional. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando no ar. Hoje nós vamos tratar de um problema que está a se tornar um dos maiores da medicina no Brasil, que é, já que a gente está falando tanto de médico esses dias, né, que é a obesidade. A obesidade no Brasil, temos aqui uma matéria que diz que não há regiões e nem classes econômicas que fujam do excesso de peso e obesidade da população aqui no Brasil. É certo que em algumas localidades esse problema é mais crônico. A pesquisa de orçamento familiar entre 2008 e 2009, feita pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde, constatou essa obesidade, apontando que 40% da população brasileira está acima do peso. Isso já é uma estatística de 2008 e 2009, portanto já tem quase 4 para 5 anos. É uma estatística defasada. E esse número de obesos no Brasil não só não para de crescer, como atinge cada vez uma faixa etária mais jovem. As crianças correm sério risco de obesidade. Nós vamos começar a conversar essa questão aqui com a Michele Bento, que é nutricionista do Vigilantes do Peso. Vigilantes do Peso vem daquele Weight Watchers americano, e lá o problema da obesidade é mais grave do que aqui, mas nós estamos caminhando a hambúrgueres rápidos para aquela realidade americana. Michele, bom dia. Também a Laureana Teles, que é nossa colega aqui, fez uma cirurgia bariátrica de redução de estômago e perdeu duas Laureanas desde então, que ela mostrou a foto mais aqui, ou mais ou menos isso. Bom dia para vocês. Começar com a Michele. Michele, como é que você, nutricionista e do Vigilante do Peso, vê esse cenário de sombrio, né, na verdade? Uhum. Como é que você vê isso? Na verdade, um pouco até do que você falou em relação aos Estados Unidos, a gente vem trazendo muito a cultura dos Estados Unidos para cá, né? A gente vê essa industrialização da alimentação muito grande. E até uma questão de familiar também, né? Porque a mulher, ela deixou de ficar em casa. A mulher, hoje em dia, ela trabalha. E antigamente a gente via a mulher em casa, cozinhando, então a alimentação ela era muito mais natural. E hoje, como a mulher trabalha e não tem tempo, o que a gente faz é ir lá no supermercado e comprar aquela refeição pronta, ou então ir ao restaurante fazer aquela refeição pronta, e a gente deixa de colocar o natural na mesa. É verdade. Né? E esse alimento que vem pronto pra gente, na maioria das vezes, ele é um alimento com muito mais gordura, um alimento com muito mais açúcar, um alimento com muito mais sal. Muito mais sódio, né? Isso é um dos problemas sérios também. Até o governo federal se meteu nisso aí, forçando a indústria alimentícia a reduzir as taxas de sódio nesses produtos todos, até nesses biscoitinhos casadinhos, são veneno esses biscoitinhos, né? E criança adora, e é difícil você controlar esse consumo desenfreado se você não tiver uma educação. Inclusive os pais acham que as crianças devem comer esse tipo de alimento, né? A gente, conversando com alguns pais, a gente vê, mas a criança precisa de açúcar, precisa. Está em fase de crescimento. Exatamente. Essa conversa é uma conversa velha, antiga, né? Do tempo em que mulher fazia comida, como você falou. Uhum. As mulheres já têm tempo que as mulheres estão no mercado de trabalho, né? Isso já tem meio século que as mulheres estão aí disputando espaço no mercado de trabalho e perdendo essa função doméstica, mas a gente teve até pouco tempo a figura da empregada doméstica, a figura da cozinheira doméstica, que supria essa ausência da mãe de família que saía para trabalhar, ou que sai ainda para trabalhar. Hoje nem isso mais nós estamos tendo, né? Porque não só esse trabalho está ficando escasso, como está ficando mais caro por causa disso, e também porque as mulheres vão para o mercado de trabalho onde podem ganhar mais do que como cozinheiras domésticas. Sim, com certeza. Essa aqui é a verdade. Lauriana, você fez a cirurgia bariátrica. Eu queria que você contasse para a gente, já que nós somos uma rádio e não temos imagem. Sim. Eu queria que você dissesse o antes e o depois. E como é que você chegou a esse processo de necessitar, quer dizer, você dizer, não, a minha solução agora é só a cirurgia bariátrica. Bem, na verdade, ao longo assim, de 18 anos para frente, eu comecei com aquele processo de engorda e emagrece. Toma remédio, emagrece, engorda de novo. Faz uma dieta, emagrece, engorda de novo. E isso vai se estendendo. Até que você chega num ponto que isso não funciona. O remédio não faz mais efeito, a dieta não faz mais efeito e os problemas começam a aparecer. É problema de pressão alta, é articulação, é o joelho que não suporta mais aquela carga e a dor vai aumentando. E você chega num limite que ou você para de andar e fica em casa sentindo a dor ou você toma uma providência. A minha situação era tão grave em termos de problemas de saúde, a pressão alta principalmente, que começar um processo de emagrecer, de dieta, ia demorar muito, teria que ser algo muito rápido. E eu optei pela cirurgia bariátrica por questões mesmo de saúde. Sei. Você chegou a que peso, Lauriana? Quando eu optei pela cirurgia bariátrica, eu pesava 120 quilos. 120, sua altura, 1,63m. 1,63m. 1,63m. 1,63m, 120 quilos. 120 é quilos. É muito quilo. Você já sentia dificuldade para caminhar? Muito, muito, muito. Para ficar em pé durante longo tempo. Isso a partir de quando? De que peso você imagina que começou aí? Por volta dos 115, 110, eu já comecei a sofrer. Sofrer pela pressão alta. As pessoas pensam que com essa ditadura da estética que nós vivemos, né, esse mundo da estética, as pessoas pensam que você consegue emagrecer e você engorda de repente. Você, não vou comer pizza não porque eu vou engordar. Pizza tem muita caloria, não sei o quê. E a gente sabe que quem lida com isso, que o processo tanto de engorda quanto de emagrecer é um processo lento, é um processo demorado. Você não engorda da noite para o dia. É você comendo muito, comendo mal, que você vai engordar. Eu quero chamar para participar dessa conversa também o doutor José Alexandre Portinho, que é médico e nutrólogo, e que acabou de chegar aqui ao estúdio, e eu gostaria de que o senhor entrasse aqui, se entrasse, José, falando o que é um nutrólogo, que eu conheço nutricionista, nutrólogo eu nunca tinha visto, não. Diga lá, bom dia. Bom dia, é um prazer participar do programa seu, que tem a grande audiência. Em relação ao nutrólogo, nutricionista, é assim, a nutricionista ela faz o atendimento da parte nutricional, da parte alimentar. Né? Então, vejamos, ela cuida através da terapia alimentar de problemas relacionados à saúde das pessoas. Então, isso é uma coisa muito nobre. Além disso, ela tem outras participações na indústria, por exemplo. Né? Ela tem participação em restaurantes, em cardápios. Então, ela tem uma ação diversificada que é muito importante nos tempos atuais que nós estamos vivendo, de modificações de alimentares que estão ocorrendo e que estão levando a problemas. Que nós é interessante isso que você está colocando, porque, primeiro, nós temos o surgimento desse novo campo, na verdade. É um campo de vigilância, né, do que as pessoas estão comendo. Quer dizer, você, ao mesmo tempo que você tem um desenvolvimento da indústria alimentícia muito grande, e os caras estão botando cada vez mais bobagem para você comer nas prateleiras dos mercados, você tem também uma contrapartida que é a ciência avançando e controlando, tentando controlar essa avalanche de comida ruim, né? De comida que faz mal à saúde. Agora, é possível, falei aqui no início do programa, até o governo federal estabelecendo metas de redução da taxa de sódio nos produtos que estão à venda no mercado, porque o sódio é altamente prejudicial. Gordura trans também, né? Já tem um programa para diminuição de gordura trans também, né? A gente já tem um programa para diminuição da quantidade de gordura trans nos alimentos. Sei. Então, isso aí já mostra uma preocupação. Mas muita gente diz que você é tímido. em relação ao que a realidade que a gente vê no mercado consumidor. E aí você acha isso, Zé? Sem dúvida. Só para complementar a pergunta anterior, que eu falei sobre o anterior, não respondi a sua pergunta. Não respondeu o que é Nutrólogo. Eu achei que você estava desviando do assunto. Não. Vou falar o que é não. Não deu tempo. Para fazer a comparação, já o nutrólogo, ele faz também a terapia alimentar e vê os efeitos dos nutrientes no organismo correlacionando com doenças. Os efeitos dos excessos dos nutrientes em relação a determinadas doenças, ou a carência de determinados nutrientes. Em relação a doenças. Então, ele faz esse controle e terapia alimentar também, semelhante a nutricionista que está entendendo no seu consultório, só que tem uma outra coisa. Doenças crônicas relacionadas à alimentação levam a problemas. E esses problemas também são cuidados pelo nutrólogo. Então, por exemplo, se houver uma hipertensão associada à diabetes, o nutrólogo vai cuidar da hipertensão. Se houver uma diabetes, o nutrólogo também vai acompanhar a diabetes. Se tiver alguma doença associada a efeito dos alimentos no organismo ou não, o nutrólogo também vai cuidar, por ele ser médico. Sim. Então, ele faz esse papel também de acompanhamento através de terapia alimentar das doenças e uso de medicações, se forem necessários, relacionados à comorbidade, ou seja, doenças associadas a esses problemas. Sim. Bem, esse é o papel do nutrólogo. Quanto à indústria, em relação a esses nutrientes em excessos que podem levar a doenças, que é o caso do sal, o caso do açúcar, o caso da gordura trans, da gordura saturada, que estão em excesso em vários alimentos industrializados, sem dúvida, tem que ter uma participação mais efetiva do governo, que agora, sem dúvida nenhuma, é muito sutil, muito incipiente a ação ainda do governo em relação à efetividade da redução desses três tipos de nutrientes que causam problemas quando em excesso. É claro, se você tiver carência de sódio, de sal, você vai ter problema. A situação atual é que há um grande consumo de sal. Então, hoje, a população brasileira consome, em média, 18 gramas de sal, quanto que o recomendado é até 3 ou 4, no máximo. Por dia. Então, é um acesso. As coisas estão muito salgadas, nesse aspecto individual. Então, o que é necessário fazer? A população brasileira está acostumada a comer a coisa muito salgada. É costume, hábito alimentar. Então, o que tem que fazer? Reduzir esse sal e levar a modificação do hábito da população, que é um pouco difícil. Você está acostumado ao negócio, você tira a chupeta dos indivíduos, que estão acostumados a esse excesso de sal. E isso é gradativo. Para você educar, tem que ter uma participação do governo, reduzindo os alimentos, esses ingredientes inadequados da indústria dos alimentos, e também ter uma participação lá na escola, através dos professores, educar já as crianças nesse sentido de alimentos mais saudáveis, com pouco sal, pouco açúcar e pouca gordura saturada, para que a pessoa possa, já desde o início, ter um hábito alimentar adequado. E, logicamente, além das crianças na escola, teria que ter uma participação educativa também dos pais dessas crianças que vão confeccionar os alimentos para essas crianças. Só que os pais já foram criados nessa cultura, do sal, do excesso de sal, do excesso de açúcar. Eu estava vendo outro dia uma crônica do Chechel, na revista Domingo, do Globo, ele falando do primeiro sonho que ele comeu na vida dele. E o sonho, cara, é uma bomba, A gente chamava de bomba, aquela bomba de chocolate, bomba de creme, e o nome era bem apropriado, O nome era bomba por causa do formato, mas é uma bomba realmente para a saúde da gente. Agora, voltando um pouco a essa questão da ação do governo nesse aspecto, nesse campo aí, quando foi para enfrentar a indústria tabagista, o governo foi forte, suficiente, foi lá, mostrou que ali o cigarro causa câncer, é nocivo, não tem nenhum valor, qualquer que fosse, qualquer valor que você possa dizer, não agrega nada, é só vaidade e prejuízo para o pulmão e até para quem não fuma, e conseguiu. A Souza Cruz, que chegou a ser a maior anunciante entre as empresas privadas brasileiras, hoje está lá na rabada, não, nem figura. E por que não se faz isso também em relação a essas a essa indústria alimentícia. Você acha, Michele, que isso é porque nós estamos falando da Nestlé, da Unilever e desse poder muito, muito grande dessa... Não, sem dúvida que a indústria ela tem muito poder, né? E a gente com certeza tem uma participação da indústria tentando introduzir, porque a gente vê até a indústria tentando introduzir alimentos que a gente sabe que não são tão saudáveis assim, como se fossem os melhores alimentos para você ter no seu dia a dia, né? E aí a gente até fala muito, a própria mídia fala muito de gorduras saturadas, de gordura trans, de sódio, mas a gente esquece que esses alimentos, eles também têm uma quantidade de química enorme e que ninguém lembra de falar disso. E que a gente também não tem tantas pesquisas mostrando o quanto isso é seguro a longo prazo para nossa saúde. Tudo que é industrializado tem química? Então, hoje a gente já tem algumas marcas que têm essa preocupação de fazer o alimento orgânico, um alimento sem aditivo químico, sem conservante, mas ainda é um mercado um pouco pequeno. As grandes indústrias, elas ainda colocam alguma química, sim. É porque também produzem em escala, sim, né, siderúrgica. E eles então precisam tem que ser... aquele alimento dure na prateleira do supermercado, né? Senão para eles também não é interessante. É, mesmo com prazo de validade, você vê o pão de forma, ele tem um prazo de validade de 15 dias, né? Mesmo esse prazo de validade, quer dizer, tem uma reposição muito rápida, é preciso você botar alguma coisa ali, senão mofa, senão estraga mesmo, claro, né? Claro, claro. Tem que ter, né? Se você fizer um pão em casa, ele não dura uma semana. O problema é o seguinte, que a indústria que vende os alimentos no supermercado não conseguiu descobrir ainda um aditivo alimentar que possa dar uma conservação eficaz e deixar o alimento crocante que substitua a gordura trans. Porque esse é o papel da gordura trans. Você coloca a gordura trans dentro do alimento para conservar e para deixar ele crocante. Pois é, isso eu queria que você explicasse. O que é gordura trans? O que é gordura saturada? Porque o ouvinte está... Às vezes eu estou cansado de ouvir isso aí, mas se você me pegar na rua e disser o que é gordura trans, eu saio correndo, cara, que nem quando eu vejo o guarda municipal para me multar por causa do papel no chão. Vamos lá, a gordura trans é o seguinte: existe a gordura saturada e a insaturada, né? Sim. A saturada é assim, ela está relacionada ao aumento de doenças de uma maneira geral, doenças cardíacas e outras coisas. As insaturadas, pelo contrário, reduz colesterol, reduz as doenças cardíacas, essas coisas todas. Entretanto, a evolução do ser humano é assim: você tem que fornecer alimentos para uma grande população. E muitas vezes você não dá tempo de você transportar o alimento ou você comprar o alimento e fornecer de uma maneira saudável. Então a indústria descobriu assim, que você pegando, fazendo um preparo da gordura insaturada, colocando algumas modificações químicas, você transforma ela em um outro tipo de gordura que é a chamada gordura trans. Que ela tem a característica de deixar os alimentos crocantes. É essa coisa da ideia do fresquinho. É, do fresquinho. Então, o ser humano, ele gosta muito das coisas crocantes, comparativamente com uma coisa pastosa. Se for muito pastosa, o ser humano não gosta muito, não. Ele gosta mais de uma coisa que estale dentro da boca, que faça alguma coisa de sinestésica dentro da boca, que estoure, que faça alguma coisa. Então, a indústria sabe disso, que isso é cativante para o ser humano, e viu que a maneira de conservar os alimentos, além de outros conservantes que são adicionados, né, é principalmente a gordura trans. Então você tem um biscoito hoje que dura às vezes anos e anos e anos, décadas às vezes, você pode durar um biscoito na prateleira do supermercado. E então é feito aí. Então como a indústria não descobriu uma outra maneira de fazer isso, continua a gordura trans. Mais saudável. Mais saudável de conservar durante longo tempo. Pois é, essa que atinge esse objetivo industrial. Eu acho o seguinte... Há um desejo da indústria de tirar a gordura trans, sem dúvida nenhuma, porque isso já está mais que provado por estudos publicados na área de medicina, que causa vários problemas de doenças. Isso já está sacramentado. Só que a coisa está nesse período de transição aí. Há um desejo da indústria, mas ainda não há uma química que substitua essa gordura trans efetivamente. Esse é o que é a grande incógnita. Eu vou chamar agora aqui a Laureana, porque a Laureana passou pela cirurgia bariátrica, ela chegou a pesar 120 quilos, eu nem consigo imaginar a Laureana com esse peso todo. Laureana, como é que era a sua alimentação? Você comia o dia inteiro, comia todo tipo de bobagem. Como é que você chega ao ponto de ter de fazer uma redução de estômago? Na verdade, esse chegar, ele é imperceptível. Quando você vê, você já está com 100 quilos. Porque você vai comendo e você não atenta para isso. Eu, no meu caso, eu comia não só todo tipo de bobagem, mas eu também gostava de comida. eu tinha aquela coisa da comida. Era muita comida, comida pesada, comida saborosa e cheirosa. E no intervalo dessa quantidade de comida, aí que vem as besteirinhas. Aí você tem um sanduíche, é o sorvete, é o doce. E você não tem aquela preocupação. E é uma coisa assim, é compulsão mesmo. É compulsão e você não nota. Quem está do seu lado nota, mas aí... aborda o problema de uma maneira que agride, então você reage negativamente, você não aceita o palpite alheio, você continua comendo, aí vem a ansiedade, você come, aí você viu que tá gorda demais, aí o que que vem? A depressão, aí você come, aí você tá triste, aí você come, aí de repente vem uma alegria, você come. Então assim, a comida, ela tá em todas as etapas, em todos os sentimentos, ela tá associada à emoção, sim, ela tá associada a festividade. Então assim, a comida, ela está em tudo, e você vai comendo, e quando isso vira uma compulsão, você não nota. Quem está de fora pode até perceber, mas você não nota. Agora, quando vem a dor, quando vem a doença, quando vem o problema, aí você, opa, agora vai ficar mais difícil. Você não tem o tempo do efeito daquele remédio para diminuir o seu problema. Você chega num ortopedista, ele te manda para fisioterapia. Você passa mal, você chega no hospital, a primeira frase que você ouve é: você está fazendo regime? Aí te dá um, sei lá, uma dipirona, te manda para casa. Então, assim, ainda tem essa situação. O obeso, ele passa por uma série de problemas depois. Quando ele chega naquele limite da obesidade pronta para uma cirurgia, ele tem todo tipo de preconceito, todo tipo de reação, inclusive da parte médica. E isso é complicado. Então, você vê que a cirurgia é a sua solução. Mas preconceito em que sentido? Da parte médica, como assim? Na parte... quando uma pessoa obesa, você pode estar com o problema que for. Você chega no consultório, ele já olha assim: é obeso, é gordo, sei, come o dia inteiro, sei, vai me dar trabalho para tratar. Já olha de uma maneira depreciativa. Olha, às vezes você chega, às vezes você não está com nenhum problema associado à obesidade, mas ele já te coloca naquele... Agora, isso aí não está ligado a essa... a essa sociedade hedonista e das academias. Eu digo porque o Rio de Janeiro, que é a capital da praia no Brasil, tem tantas farmácias quanto academia de ginástica. Então, da maneira que você está doente consumindo remédio, você está também na academia malhando. Isso não é uma consequência dessa ditadura da estética? Você se sentir mal... porque você está... você não precisa ser magrinho, você não precisa ser, né, esquelético, você não precisa ser a Gisele Bündchen para ser bonita, você não precisa ser, né, um cara saradão para ser uma pessoa legal, interessante. Como é que a gente lida com essa ditadura? Vocês três aí, para vocês devagarem bastante, que eu vou beber uma água. Eu acho interessante que a Lauriana falou em relação ao preconceito das pessoas. E eu acho que é muito grave quando a pessoa olha para o obeso e acha que ele é obeso só porque ele é aquele obeso que ele não quer fazer dieta. Ele come porque ele quer. É preguiçoso, não quer fazer exercício. É. Exatamente. Eu acho que esse é o maior problema de quem trata, ou até de quem não trata mesmo, mas de quem em algum momento esbarra com esse obeso na vida, de achar que ele está acima do peso simplesmente porque ele não quer, ele quer comer o que ele tem vontade, que ele não quer fazer atividade física porque ele quer ficar o dia todo vendo televisão, e não é bem assim. Na verdade, é um processo que leva a pessoa a uma compulsão, foi o que a Luna falou. Ela às vezes nem consegue perceber o quanto que ela está comendo. Né? E aí a gente entra num outro problema também. O obeso, ele é desnutrido. Pois é, obesidade não quer dizer, né? Isso aí, bebê Johnson não era saudável. Sim, não é. O obeso, ele é desnutrido. E aí, imagina como é que deve ser difícil para esse... como é que é difícil para esse organismo chegar a uma perda de peso se ele não tem nutriente para funcionar lá dentro. Para pegar aquela gordura e transformar aquela energia, ele precisa, no mínimo, de um complexo B. E esse obeso não tem essa vitamina, não tem esses minerais na alimentação. Então, para ele emagrecer também é mais difícil, porque o organismo dele também não funciona bem, não funciona como deveria. Sem dúvida, é esse o caminho mesmo. E essa discriminação existe. Agora, tem duas situações, né? Ah, então vamos aceitar o gordo, o obeso. Não é bem assim também, não. Porque, como foi bem falado aqui, a obesidade é assim, é uma doença. É um problema de doença. Então, se é uma doença, tem que ser tratado. Como é que trata? Bem, trata de várias maneiras: modificando o hábito alimentar, fazendo medicações se for necessário, orientando, a mastigação, né? Porque, como foi falado isso aqui também, há uma modificação? Por que que o indivíduo se torna obeso? Por que que acontece isso? Por que que está aumentando o percentual atualmente, né? Antigamente era pouco, né? Agora está aumentando. A cada década que passa, aumenta o número de sobrepesos e obesos. Por que que está acontecendo isso? Por várias situações. Foi colocada aqui, além da indústria, da modificação alimentar, tem a situação emocional. É assim, quando você se alimenta, você sente prazer. E é um prazer muito grande. Há uma liberação de endorfina, serotonina libera no cérebro. É um prazer muito bom. Agora, o que que acontece? Você tem que concentrar na sua alimentação. Você, se você não concentra, você não tem o prazer. Você consegue fazer sexo no meio de uma praça pública, todo mundo olhando para você? Você consegue chegar ao prazer final de uma relação sexual? Um orgasmo? É difícil. Da mesma maneira, vamos fazer uma analogia com a alimentação. Quando você se alimenta olhando a televisão, conversando com a pessoa, pensando no seu trabalho, ou olhando o filho que está gritando do seu lado, de uma situação inevitável, que você não se concentra na alimentação, você não vai sentir o prazer da alimentação, da deglutição, porque o alimento ele tem que estar em contato com a língua, nas papilas gustativas, para você sentir essa sensação e no cérebro você sentir liberação de serotonina, que dá um prazer ótimo. Então, tem que concentrar. A alimentação é uma coisa assim, quase uma religião. É claro que, como foi falado aqui, às vezes pode estar associado a uma festividade, a uma coisa, tudo bem, isso é ótimo, mas isso é de vez em quando, não é sempre, não é todo dia você ir para um casamento, você ir ao jantar, não é assim não, porque isso leva a problema. Uma vez ou outra você sair no fim de semana para jantar fora, conversar, bater papo, ótimo, excelente. Agora, no dia a dia, não, você tem que se alimentar, é quase um ritual, né? Mastigar adequadamente, concentrar. Eu digo assim que a alimentação é você colocar uma garfada na boca e procurar identificar quais são os condimentos que existem dentro daquela boca que você está se alimentando naquele momento. Se você sentir, por exemplo, o sabor do alho, o do pimentão, da cebola, identificar. Quando você começa a identificar, você se concentra. Você se concentrou, cara, você vai ter muito prazer. E é isso que se deseja. E é isso que se deseja. A alimentação é se mastigar muito bem para você triturar os alimentos e sentir todo o gosto daquele alimento. Qualquer desvirtuação nesse sentido pode levar à obesidade. Então, quando você começa a se alimentar e pensar em outra coisa, aquele prazer diminui 90%. Você sente 10% do prazer só. Aí o que você tem que fazer? Comer mais. Vai ter que comer muito mais para sentir aquele prazer que você teria que sentir com aquela concentração de alimento que você não prestou atenção lá no comida. E aí aumenta de peso. Na composição dos alimentos, quer dizer, você hoje tem muito mais sódio do que tinha antigamente, você tem muito mais gordura trans e saturada do que tinha antigamente. É, quando a industrialização não era tão forte assim, você comprava macarrão, né? Tinha as lojas de fábrica de macarrão na rua, esse tipo de coisa. Isso também não mascara, não impossibilita essa coisa que você acabou de dizer, de você sentir, identificar os sabores, se saciar com uma quantidade, ou seja, essa indústria, ela também não incentiva você a comer sem parar. Aliás, tem produto chamado Sem Parar. Aí tem um outro aspecto muito importante. Você tocou num assunto interessante. Há uma competição. Qual é a competição? Entre os alimentos chamados assim ruins para a saúde e os alimentos chamados saudáveis. A fama é justamente essa. Os alimentos ruins são deliciosos e os alimentos saudáveis são insossos, sem gosto, sem sabor. Vamos comer uma salada de brócolis. Vamos comer uma salsicha alemã que trouxe agora de viagem, está uma delícia, botar na boca, é um estouro. Entendeu? E o que, que é salsicha? Salsicha é feita de restos de carnes, fragmentos, sebo, uma série de coisas. As pessoas não sabem disso. Então, mas é delicioso, porque os caras colocam uma pimentinha ali, um alho delicioso, maior quantidade de sal, que dá muito sabor, e assim por diante. E outros ingredientes aí para dar um sabor. Até o corante, né? O corante. Então, isso tudo foi muito bem pesquisado, né? Isso a indústria pesquisou muito bem para dar um sabor delicioso de um alimento que não presta. É verdade. E a gente para de sentir o sabor do alimento natural, porque ele não tem aquele aditivo químico que fortalece o sabor do alimento. Eu não quero incriminar toda a indústria, não, porque a indústria, pelo contrário, ela está caminhando para alimentos saudáveis. Esse caminho tem muitos alimentos ótimos, excelentes, feitos pela indústria. Estou dando uns exemplos aqui dessa competição. Tem muito mesmo? Tem muitos alimentos. Porque a gente sempre, eu sempre desconfio, eu vejo na prateleira do supermercado, eu desconfio de tudo, eu vou ver a composição desses produtos. Isso, aí tem que ser crítico. Porque é muito complicado isso, não é? Isso foi justamente o que eu estava conversando lá no início, que a indústria vende muita coisa como se aquele alimento ele fosse o mais saudável para você ter no seu dia a dia, e nem sempre é. Às vezes, aí as pessoas, elas tendem a olhar no rótulo do alimento e já procurar aquele light, aquele diet, achando que aquele alimento, porque ele é light ou porque ele é integral, ele é um alimento saudável. Mas aí a gente começa a olhar lá nos ingredientes, porque aí as pessoas também vão olhar a tabela nutricional, que não diz muita coisa. Vai me dizer quanto tem de caloria, quanto tem de sódio, mas olha lá os ingredientes. Porque às vezes o alimento tem, ele tem menos gordura, ele não tem gordura trans. Aí você vai lá olhar nos ingredientes, tem gordura vegetal, tem um monte de aditivo químico, um monte de corante. Ninguém lembra que isso também faz mal para a saúde. É verdade. Uma coisa que o Zé Alexandre falou que me... que desperta atenção aqui, eu gostaria que a Lauriana falasse sobre isso, porque ela foi uma vítima dessa, né? Dessa compulsão. É, uma vítima. Vítima de mim mesma. É que essa questão do prazer da alimentação, as necessidades básicas do ser humano são prazerosas, todas elas dão prazer. Ele não foi à toa que ele relacionou, ele fez o paralelo com o sexo. Né? Quer dizer, que é o prazer levado a um extremo aqui. Mas o fato é que a comida, a refeição é um prazer. E na nossa cultura, ao contrário da cultura norte-americana, por exemplo, onde nós temos uma população obesa maior do que no Brasil, o prazer está associado à culpa aqui. Entendeu? Pela tradição, pela cultura judaico-cristã católica. E lá nos Estados Unidos o cara é gordo mesmo, bicho. Ele é gordo e gordo, e a mulher é gorda mesmo, e se dane, ninguém tem nada com isso. As crianças, entendeu? E ninguém tem nada com isso. A família é gorda, fat family. É isso, entendeu? Aqui você via o Tim Maia e condenava o Tim Maia o tempo inteiro. Ele no palco, pô, o cara não consegue nem dançar, olha lá, tem um vozeirão, mas olha só, bicho, que monstro, né? Como é que é essa... A gente volta àquela questão de que... A questão até do preconceito, por quê? Aqui, essa coisa da culpa é muito assim, a pessoa come, a pessoa é gorda, mas eles acham que a pessoa é gorda porque ela come, porque ela é preguiçosa, porque ela... Porque assim, ninguém come compulsivamente porque quer. Aquilo ali tem um gatilho. Essa pessoa tem um gatilho dentro dela, seja até por alegria, seja por tristeza, seja depressão, seja uma espera, seja uma decepção. Aquilo ali é um gatilho que vai fazer comer. Então, assim... ele come muito porque quer. Se ele parar de comer, não para. A pessoa não vai parar de comer sem uma ajuda imediata, porque ele não percebe. Porque está realmente ligado à emoção, sim. Isso é coisa de sentimento. Você tem o prazer naquela hora ali, aí vem a culpa. Você come, você vai para um rodízio, aí quando você está passando mal, porque você já comeu o que não cabe, aí vem a culpa. Poxa, aquela última fatia não era necessária. Sabe, aquele meio litro de refrigerante acompanha, não precisa. Então, a culpa vem aí. Ele não tem a culpa porque comeu demais, é porque assim, é aquele último pedacinho que não precisava, mas porque está passando mal. É porque o gordinho, ele está na culpa quando ele já está sofrendo, ele não aguenta mais comer. Mas assim, o que a pessoa tem que atentar é essa coisa do gatilho. Quando eu optei pela cirurgia bariátrica, na verdade, eu fiz um tratamento 8 meses antes. Pois é, foi você que optou ou foi recomendação médica? Não, eu... O médico disse, olha, o seu caso, só a bariátrica resolve. Não, na verdade, eu encontrei uma pessoa que ela era imensa e via pessoa magra, já me assustei. Aí você tem aquele primeiro susto, que houve com esta pessoa? Está doente, está com alguma problemática. E também tem esse aspecto, a magreza está associada à doença também, né? Ela tem que ter uma doença para ter emagrecido. Então eu encontrei a pessoa, e conversa vai, conversa vem, ela me explicou. Não, passei pelo cirurgião tal, tenho tratamento tal, falei, me dá o telefone agora. Liguei no mesmo dia, eu liguei. Liguei e marquei a consulta. Quando eu cheguei em casa, eu já avisei, olha, marquei uma consulta com o cirurgião, vou fazer redução de estômago. E fui embora, né? Pra não ter. Porque vem a crítica. Porque a família já reage. Não é só o vizinho, não é só o colega de trabalho, não, a família. Mas se você fizer um esforço, se você acordar mais cedo pra caminhar, se você tirar o pão francês, eu falo, gente, não vai. Isso vai ser muito a longo prazo, eu preciso de algo hoje. O joelho está doendo agora, minha pressão está alta agora. e eu optei. Só que nessa consulta, então assim, foram 8 meses de tratamento. O que são esses 8 meses? Eu tive consultas com nutricionista, psicóloga, eu participei de palestras, eu assisti vídeo da cirurgia para eu saber o que seria feito em mim. A família tem consulta com psicólogo, porque não é só você que tem que ser trabalhado, a sua família tem que estar pronta para receber no pós-cirúrgico, porque é complicado. As pessoas têm todo tipo de reação. Eu costumo dizer, cada pessoa é uma cabeça, é uma história, é um contexto. Então, a família, pelo menos assim, na equipe que eu optei pela minha cirurgia, é feito também um trabalho com a família. Tem um dia que você tem que levar um amigo para a palestra, para aquele amigo, aquele que vai estar ali do seu lado, porque o amigo é importante. Então, assim, eu passei por tudo isso. A questão da mastigação que o doutor falou, eu tive que ter laudo de dentista, porque se você não prova que você não pode mastigar, você vai entalar. O meu estômago hoje, ele tem 7 centímetros. Então, se eu errar na mordida, se eu errar na mastigação, eu entalo. E aí, meu filho, pode sair do restaurante, pode sair da mesa, porque vai ser uns bons minutos de dor. Então, assim, tem toda uma preparação, não só psicológica, mas também física. Você tem que entender como o seu organismo vai passar a funcionar, a quantidade de comida que você vai conseguir. Eu costumo dizer que hoje eu me preocupo muito mais com comida do que antes eu só comia. Eu comia sem me preocupar. Hoje não, hoje eu tenho que comer de tempo em tempo. Então, eu já acordo assim, tomei café, meu Deus, daqui a 3 horas é uma banana. Aí, dali a 3 horas é o meu almoço. E você tem que ver o que você está comendo, porque antes eu era desnutrida e obesa, hoje eu sou operada e sou anêmica, porque eu não consigo atingir. Então, eu tenho que trabalhar exames de sangue, eu tenho todo um processo de exame, de acompanhamento, inclusive hoje. Eu já tenho 2 anos de operada, perdi um total de 51 quilos do dia que eu operei até hoje, mas eu continuo participando das palestras, eu continuo participando cada exame eu não perco, eu tenho de tempo em tempo, e a gente tem que estar alerta, porque volta a engordar. Não pense que a operação, ela não é uma varinha de condão. Você não vai ficar magro para sempre. Se você não ficar alerta, engorda. E isso também é um índice que está crescendo. Não só as pessoas estão engordando, mas os operados, eles estão engordando também. É, porque o princípio é o seguinte, você engorda sem a cirurgia bariátrica. Você engorda porque vai dilatando o estômago. Então, se o estômago dilata uma vez, se você reduzir o estômago a 30% do tamanho que ele ficou quando você estava obeso, ele pode dilatar de novo, não é? Quer dizer, então tem esse tipo de... E uma coisa que você falou também interessante, que é a gente costuma dizer que a natureza responde com violência dobrada com as agressões que ela sofre. E eu acho que o corpo humano também. Reage. Quando você chega no ponto da cirurgia bariátrica, você tem de ter muitos cuidados, porque é uma agressão. A cirurgia é uma agressão, qualquer cirurgia. Mas essa é uma agressão muito maior, porque você vai cortar pedaço do estômago, você vai tirar, não é? É uma coisa muito difícil. No meu caso, foi 90% do estômago. 90% esse tipo de cirurgia, o Y de Hux, ele tira 90% do seu estômago, assim, ele fica cortadinho, não saiu daqui, tá aqui em algum lugar. Mas, e faz uma ligação com o seu intestino. E eu também perdi 1 metro do meu intestino. Caramba. Então, na verdade, hoje a minha digestão, ela se dá praticamente no meu intestino delgado. Eu sinto a comida, ela desce. Você sente isso? Sinto. Que coisa incrível. É. Então, assim, na verdade, se eu comer corretamente, não tem essa coisa de dilatar o estômago, porque ele é muito pequenininho. Na verdade, ele virou uma passagem. Você não enche ele. Ele praticamente virou uma passagem. Aí você ainda perde um pedaço do seu intestino, que é para você aumentar a absorção, para você facilitar a digestão. Então, assim, realmente é uma cirurgia que ela mexe com o seu organismo como um todo. E o pós-operatório é doído. Você já encerrou o pós-operatório? Porque tem uma série de coisas, cirurgias tem que fazer depois, para tirada de pele, essas coisas. Eu já estou autorizada para cirurgia plástica, mas graças a Deus... É que não dá pra ver. Assim, é muito pouca pele, porque quanto maior o obeso, é mais problemático é a questão da pele. Claro, pois é. Eu já tô liberada, eu ia fazer braço, mas estou esperando mais um pouquinho, porque por conta da obesidade, eu não pude engravidar, eu não pude ser mãe. Sim. E depois da cirurgia bariátrica, eles te dão uma espécie de... Você tem 2 anos de tratamento, que é o período que o seu organismo precisa para se adaptar. porque é uma mudança muito grande. Tudo que o estômago fazia, ele não faz mais. Ele não produz a vitamina que você precisa, ele não vai fazer a quebra do açúcar que você precisa, ele não vai fazer a quebra da gordura. E o meu intestino delgado, ele não era para isso. Então, de repente, ele vai fazer um serviço que não era o dele. Então, é mais ou menos um período de 2 anos que leva para o seu organismo saber quem vai ter que fazer o que o estômago não está fazendo. E o que eu preciso de externo para complementar essa alimentação que é muito pouca. Por conta disso também, eu também não pude engravidar. Então, assim, tem a mulher obesa, ela ainda tem um problema a mais, porque ele afeta totalmente... o aparelho reprodutor. Na verdade, a mulher obesa, ela tem vários problemas, a mulher em geral, porque já começa pela estética. Isso. A estética no homem não é uma coisa tão grave assim. Na mulher é terrível, né? Na mulher é marginalizante, né? Digamos assim, na sociedade. Você, no Vigilante do Peso, Michele, você tem contato com o pessoal também, já fez bariátrica e que está começando, voltando a engordar, alguma coisa nesse sentido, não? A gente sempre tem esse contato com alguém que fez a cirurgia e que voltou a engordar. Eu tô achando muito interessante ouvir a Lauriana falando, porque você consegue ver o quanto que ela tem conhecimento sobre o que ela fez e como é que é a recuperação, né, quais são os prejuízos pro organismo dela. E eu acho que isso é fundamental pro sucesso da cirurgia. O que a gente vê hoje é a banalização da cirurgia, né? Qualquer um vai lá, faz a cirurgia, depois não tem acompanhamento antes, não sabe o quanto que ele vai comer depois, o quanto que ele não vai poder comer, não vê psicólogo, não vê nutricionista, não frequenta as reuniões depois. E a Lauriana faz isso até hoje. É. Então a gente vê que isso é importante para o sucesso. É um pouco do que a gente vê lá no Vigilante do Peso também. O quanto a frequência nas reuniões é importante para aquela pessoa ter o sucesso. Porque o apoio do grupo faz toda a diferença para ela continuar, para ela ter motivação para continuar na dieta, naquele planejamento. Se ele não tem esse apoio, ele acaba voltando porque ele fazia antes. É verdade. Né? Ô Zé Alexandre, tem gente que faz a bariátrica para curar diabetes. Sem dúvida. Existe sim um tipo de cirurgia que pode reduzir bastante mesmo a possibilidade de aumento da diabetes. Entretanto, é assim. Isso tem que ser analisado pelo médico, da indicação ou não. Por exemplo, se o indivíduo tem uma diabetes avançada, a cirurgia não vai fazer efeito. Então, tem os casos específicos, né, em que você indica a cirurgia para tratamento da diabetes. É uma das ferramentas terapêuticas da diabetes atualmente. Para curar a diabetes, eu acho que é única, né? Não existe cura para o diabetes. Né? Não, é assim. A não ser isso. Você faz o tratamento, depois tem que continuar um acompanhamento médico. Da mesma maneira, a cirurgia bariátrica não é cura para a obesidade, não. Vou fazer uma cirurgia. É isso que nós estamos vendo aqui. Exatamente. Né? Da mesma maneira, por exemplo, ela foi bem falada pela Lauriana assim: tem que continuar o acompanhamento até hoje, pelo resto da vida. Entendeu? O indivíduo que faz a cirurgia bariátrica não deixa de ser obeso, vai ser obeso para o resto da vida. Por isso que, se der bobeira, volta a engordar. E o resultado é assim. As pessoas que não fazem acompanhamento depois da cirurgia bariátrica voltam a engordar em 50% dos casos, depois de 5 anos. 50%? Não tem estômago e engorda. Entendeu? É simplesmente, você não tem estômago, você pega uma latinha de leite condensado, entorna na garganta e aquilo é líquido, vai direto. Todo dia se enche, que o negócio vai engordar. Então, não é definitivo. Tem que ficar claro, né, que o tratamento cirúrgico, através da cirurgia bariátrica, não é definitivo, tem que continuar com o acompanhamento, mesmo porque é necessário também, como falou Lauriana, determinados nutrientes não são absorvidos, você tem que fazer reposição, tem que fazer suplementação, tem que fazer medicações específicas, suplementares, para suprir carências de determinados nutrientes que ficam pelo resto da vida para quem faz cirurgia bariátrica. Isso tem que ser informado. Esse negócio é interessante. Eu estou vendo aqui que, assim como o Vigilante do Peso e como os Alcoólicos Anônimos, os que passaram, os pós-operados bariátricos, eles têm também tem que ter uma associação, tem que ser uma coisa de se reunir, contar, eu tinha, chegar com a foto. Nós temos isso. Vocês têm, né? Como é que é? Volta pra gente. No caso, por exemplo, o nosso grupo, ele, como é que funciona? Você tem, na primeira consulta, você já recebe um programa, você recebe uma agenda anual. Nessa agenda, você vai ter o encontro, que é o curso, eles chamam de curso, é um curso pré-operatório, que são para as pessoas que vão fazer, a cirurgia. Nesse curso pré-operatório é quando você leva a família, o amigo, aí tem palestra, os médicos dão palestra, mostram vídeos, tem o depoimento daqueles que já operaram, isso é uma vez por mês, todo mês tem esse encontro. E tem a reunião geral dos já operados, ela acontece tipo uma hora antes dessa reunião, então é aquele momento que o já operado, ele vai conversar das dificuldades, porque uns operaram tem um mês, o outro tem 5 anos, então você tem que ter experiência de cada ano. Ali a gente troca aquela experiência e em seguida, legal, no grupo pré-operatório você já vai ter. Além disso, eles também promovem assim, caminhadas no Jardim Botânico, aí você junta aquelas pessoas que numa caminhada, às vezes você conversa daqui, você tem uma experiência melhor. Fora os consultório, né? Que aquilo ali é muito bom, fora, né? Na hora do atendimento, é ali que você tira as suas dúvidas, é nessa hora que facilita. Gente, falta 10 minutos para a gente encerrar o programa. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre a questão que eu acho mais grave disso aí, é que a geração que está crescendo e que está obesa e que está ganhando peso e comendo mal, e o que a gente pode deixar para o nosso ouvinte de recomendação, de orientação nesses aspectos? E aí eu vou apelar para a nutricionista e para o nutrólogo, que eu nem sabia que existia, que ele explicou no início do programa o que é. Começando com a nutricionista, então. Então, a gente tem que ver essa pesquisa que fala que mais de metade dos brasileiros estão acima do peso como um alerta. Para mostrar que a gente realmente precisa mudar os nossos hábitos, né? A gente vê que as pessoas hoje, cada vez menos, elas comem verdura, frutas, legumes, isso já quase não aparece na alimentação. São litros de refrigerante todos os dias. As pessoas, às vezes, têm a preocupação de botar o adoçante no cafezinho, mas esquece que tem aquele sorvete com açúcar, que tem um refrigerante que tem açúcar. Então, na verdade, faz uma troca. Deixa de usar o açúcar de adição lá no cafezinho para usar muito mais açúcar naquele refrigerante que ele toma 1 litro por dia, né? E atividade física é muito menor também. As pessoas não têm tempo para se exercitar. Tem o carro para todos os lugares, o controle para todos os lugares, para mexer em todos os aparelhos, né? Então não precisa nem. Tem gente que nem em casa não levanta nem para acender a luz, né? Que da cama ela já tem o controle que acende a luz do quarto. Então é muito grave a mudança na alimentação em relação a ter muito mais produto industrializado, muito mais açúcar, muito mais gordura e muito menos fruta, verdura, legume, arroz e feijão, que era a base da nossa alimentação e já não é mais. E o quanto a gente se movimenta menos, né? Então a gente tem que. E aí a gente tem que lembrar que as crianças, elas são as mais. Eu digo que elas são mais afetadas, né? Porque elas estão criando o hábito dela no meio desse ambiente. Que é totalmente errado. Assim, eu conheço criança que passa o dia na frente da tela jogando e vendo e comendo bobagem, comendo besteira. E eles vão crescer com esse hábito. E aí, quando eles se tornarem adultos com diabetes e com hipertensão, para eles mudarem o hábito é muito mais difícil. Então a gente precisa ter preocupação de mostrar lá, né, para a infância o quanto é importante eles crescerem se alimentando bem. Acho que o caminho para a gente mudar a nossa realidade hoje é esse. É cuidar lá da base, lá das crianças. Pois é. Você, Zé Alexandre? Eu concordo inteiramente com ela, é isso mesmo, cuidar da base e também da gestante. Porque esse período alimentar da gestante é importantíssimo. Então, pré-natal é importante, porque o que é comer, o que a gestante come, vai moldar já o DNA do bebê, uhum, que já começa a ser formado lá dentro da barriga da mãe. Então, nessa fase, é muito importante uma boa orientação. A grávida, por exemplo, tem que alimentar não é 5, 6 vezes, não, às vezes 7, 8 vezes por dia de refeições. Poucos alimentos, a grave enjoa, sente mal-estar, então a redução da quantidade alimentar é importante e o número de refeições aumentados também é muito líquido, não deixar a grave ficar nervosa, tratar bem a grávida, não deixar ela ficar excitada e ter um nutricionista ou um médico nutrólogo acompanhando é importantíssimo no pré-natal, a orientação alimentar nessa fase é importante que vai moldar o DNA. Além disso, como falei, o número de refeições é importante, uma coisa que é condenável. O jejum, todos os dias, leva à obesidade. Mas eu não como nada, aumenta de peso, porque modifica o metabolismo. Então, essa alimentação frequente em menores quantidades é importante. Líquido, não deixar de tomar líquido todo o tempo, 2 litros, pelo menos, em média, cada pessoa. Né, mesmo? Mastigar muito bem os alimentos. As pessoas têm que ter consciência que têm que triturar, não dar várias garfadas ao mesmo tempo na boca. coloca uma garfada, mastiga, esvazia a boca, depois outra garfada. As pessoas às vezes botam uma, duas, três, quatro garfadas na boca e fica com aquela boca imensa, mastigando, e acaba deglutindo alimentos inteiros que vão para dentro do estômago, e isso dá obesidade também, porque tem que ser triturado lá pelas bactérias do cólon, que vai formar gás, que vai formar mal-estar, essas coisas todas, e vai aumentar a obesidade também. Além disso, muito importante, a gastronomia, a culinária. O que está acontecendo dentro da cozinha? Entendeu? Tem que reduzir a colocação de óleo na confecção dos alimentos. Hoje já existem técnicas que você pode fazer arroz, feijão, carne, o que for possível, sem uso de óleo. Você deixa o óleo no supermercado, lá, a lata de óleo, e você faz deliciosos arroz, feijão, carne, bife. Você pode fritar um bife sem uma gota de óleo. Ah, mas eu boto azeite. Não, azeite não foi feito para ser coccionado ou sofrer temperatura. Você já ouviu falar que o azeite, por exemplo, sofre a reação da luz? Que você tem que colocar frascos escuros? Se ele sofre a reação da luz, se você bota fogo embaixo do azeite, ele vai perder vários nutrientes. Então, não usar nem óleo, nem gordura, nem o que seja na confecção dos alimentos. Já existem técnicas para isso, entendeu? Nós fazemos reuniões mensais lá no PAN 13 de maio, que é onde eu atendo as mulheres. Onde é? É no PAN 13 de maio. É localizado no centro da cidade, aqui perto no Cinelândia, né? 23. Olha só, Glorinha, sabe, E lá nós fazemos palestras mensais sobre culinária, como você cozinhar sem uso de óleo, redução de sal, adicionando outros condimentos saborosos, né, para você reduzir o sal, sim, e reduzir o açúcar. Então, isso é importante. As mulheres estão fazendo isso. Como é que lá, as pessoas... Você tem um endereço eletrônico que as pessoas possam acessar, um telefone para as pessoas ligarem também? Quem está acompanhando essa conversa aqui, que gostaria de ter mais informações? Lá no PAN, eu não sei o telefone, mas o endereço 23, é onde? PAN 13 de maio, é ali no 23... Senador Dantas? Né? Não, é ali em frente à Municipal. Frente à Municipal? Evaristo da Veiga? Avenida 13 de maio, 23, 14º andar, lembrei. 23, 14º andar. Que é o Antônio Ribeiro Neto, mudou de nome, desculpa, agora não é mais PAN 13 de maio, foi PAN 13 de maio, antigo PAN 13 de maio, que agora é Antônio Ribeiro Neto. Palestras mensais, nós fazemos no 14º andar, todo final de mês, sempre a última quarta-feira de cada mês, nós falamos sobre alimentação culinária, para você ter uma saúde de uma maneira geral. Ele falou legal. De obesidade. Isso devia ser mais disseminado, ter mais isso aí, né? Esses negócios que eles fazem de comunidade, encontros, domingo, não sei o quê, para tirar carteira, devia ter isso também. Né? Quer dizer, orientação, essas feirinhas, esses negócios. Feira Livre podia ter isso, né? Já tem um lugar na Feira Livre que vende produtos orgânicos. Já tem algumas feiras de produto orgânico. Já tem feira específica, mas tem nas feiras livres mesmo. Você já tem uma parte ali, um anexo ali, que é só para produto orgânico, como já tem no mercado. Também uma parte para produto orgânico. E procurar também fazer a comida na sua cozinha, dentro de casa, comer cada vez menos fora, né? Isso também é importante. Isso é o mais saudável, né? Exatamente, fazer comida. Cada vez você decidir comprar o seu alimento em feiras orgânicas de preferência, eu sei que é mais caro, mas se não for possível, pelo menos o alimento com agrotóxico, mas que se a vegetal e o legumes, é preferível você comprar o alimento e comer com agrotóxico, que seja legumes, do que comer os refinados, né? E reduzir fast food, hambúrguer e bobagem, essas coisas de criança principalmente, biscoito. Que gasta inclusive mais dinheiro, né? Sim. Agora, procurar, assim, temperar melhor o vegetal, porque essa fama de insosso é chata, entendeu? E lá nós, no nosso PAN também, nós ensinamos como você fazer um alimento, um brócolis delicioso, que você vai comer, vai ficar querendo mais brócolis. Não, é mais ou menos assim. Porque você temperando bem, dedicando, por que a criança não come legume? Porque às vezes a mãe não sabe fazer o legume. Faz uma porcaria, sabe, que é negócio frio, sem não é criança que coma, né? Não, não dá. Então tem que saber. A parte da culinária, da gastronomia, está intimamente relacionada a esse aspecto. Então a gastronomia tem que ser mudada, né? Tem que ser adicionado os alimentos saudáveis. E a confecção. Se você fritar muito bife, aquela crosta escura vai levar a incidência de câncer. O bife não pode ser, de mal passado, pode levar a doenças, né? A contaminações bacterianas. Então você tem que ter um meio termo. Então a técnica adequada, como fazer um bife adequado para você ter uma saúde perfeita. Então o que nós preconizamos lá nas nossas palestras é assim, como você ter saúde. E logicamente as pessoas tendo saúde, logicamente vão ter o peso ideal. Ok, gente, olha, muito obrigado, viu? O programa foi legal. Espero que você que está acompanhando aí pelo rádio tenha curtido, pela internet também tenha curtido essa conversa aqui com a Michele Bento, que é nutricionista do Vigilante do Peso, doutor Alexandre Portinho, que é médico nutrólogo e que acabou de falar aí, dando essas dicas todas, e a Lauriana Teles, que foi obesa, passou por uma cirurgia bariátrica já há 2 anos e ainda... né? Hoje tem que tomar os seus cuidados, vai tomar cuidado pelo resto da vida. É o preço que paga pela obesidade perdida, digamos assim, né? Tá certo, gente, muito obrigado a vocês pela participação, um ótimo dia para todos. Amanhã às 10h05 o Tema de Livre estará de volta, até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite, a apresentação Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. A Rádio Nacional está com você sempre, em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você pode acompanhar nossa programação pela internet. Acesse www.ebc.com.br e sintonize a Rádio Nacional do Rio de Janeiro ao vivo. Rádio Nacional.